O pessoal da sala, o que tá fazendo? Nem bateu o sinal, eu não entendo. Mãe, o cego é meu e tá por todos os lados, olhando o pneu da ambulância, tá lotado. Mãe, eu tô com frio e tá ficando tudo escuro. Quando isso acabar, vou mudar, eu juro. Porque fizeram isso comigo, o que aconteceu? E essa lágrima no teu rosto, mãe, é um adeus. Fala pro meu pai que não foi falta de sorte, só não segui seu conselho, talvez ele não suporte. E pro meu irmão, aprender com a minha morte. Mãe, eu te amo, me aperta bem forte. O passado e a saudade, como eu posso apagar? É impossível esquecer, não é fácil perdoar. O passado e a saudade, como eu posso apagar? Impossível esquecer, não é fácil perdoar. Me perdoe, senhora, me perdoe. Eu errei. Você acabou com a minha vida. Eu sei disso. Eu errei. Meu filho, meus sonhos, meus planos pro futuro, eles não voltam nunca mais. Mas quem é que nunca errou? Quem sou eu pra impedir a sua vida também, o seu caminho, fechar as portas do seu futuro? Segue o seu caminho e tenta reconstruir, fazer tudo de novo. É claro que eu te perdoo. Por que não? Por que que você vai pagar com a mesma moeda? Por que que você vai fazer igual e deixar o mal vencer? A gente é pelo bem, meu querido.